E começa o novo turno aqui no Jogatina BG e vamos rolar os dados de hoje. Eu sou Zabuzeta e eu declaro a paz contra a União Soviética. Eita. Aqui é o Cabeça e namore alguém que entenda as suas dicas do Codenames. Sacanagem. Excelente. E aí, galera, aqui é o Excel e nesse turno eu vou descansar. Nesse turno a gente vai descansar. Na real, a gente não vai descansar porra nenhuma, porque tá começando mais uma gravação aqui do Jogatina BG Podcast. Tá começando mais um. Mais um turno. O nosso Jogatina BG, amigos. Olha só. Bom, esse episódio número 14, quase falei o décimo 14, lembra? Décimo 14, cara. Melhor fala dos áudios de todos os tempos. Essa é a origem da minha dislexia, né, cara? Só pode, a partir daí acho que fudeu tudo. Foi mais ou menos assim que começou tudo, isso é verdade, eu não posso negar. Bom, nessa edição, uma edição bem mais light, aproveitando bem mais que a gente divertida, voltou de... bem mais... Como é que é os termos lá dos boleiros? Ousadia e alegria. Aquele, aquele podcast de raiz, credo. Aquele podcast moleque, podcast de várzea. Isso! Ah, isso! Isso, ah, isso aí. Bom, a gente vai falar sobre as nossas jogatinas recentes novamente, né? Aproveitar que a gente... Não é que a gente ficou sem pauta, mas parece que sim, mas parece que não. Mas a gente vai fazer mais um podcast sobre as jogatinas recentes. A gente vai pro Tide de comentários e a gente volta logo mais. Um piscar de olhos. Então vamos aqui começando mais uma sessão de comentários e feedbacks do Jogatina BG Podcast. Olha só, esse aqui é então o feedback relacionado ao programa de número 13, do qual eu falei sobre jogar solo, jogar sozinho, jogando solo. Tantas frases pra mesma coisa, mas é isso. Lá eu falei sobre as justificativas de você jogar solo, você se desafiar, você conhecer o jogo, certo? Então, tivemos, além disso, né, lá nesse podcast eu indiquei os canais aqui do Ludopedia, tanto do Jogando Solo e também do One Player Guide Brasil, e os responsáveis por lá vieram aqui agradecer a citação, né? Além disso, o Guilherme Felga, que é o representante do One Player Guide Brasil, ficou feliz de a gente estar valorizando o material, né? Certo? E ele agradeceu até pelo vídeo do Tiny Epic Galaxy, que fez ele comprar o jogo. Olha só, muito interessante. Bom, além disso, tivemos feedback do Carlos Codo. Ele citou alguns jogos que ele mais joga sozinho lá, por exemplo, o Eldritch Horror, Zombicide, e um antigo que ainda tem um pouco de graça pra ele, que é o Rune Cards Batalha pela Terra do Fogo, da antiga Calango Analógico. Também tivemos o comentário do Juan BC Sanches. Olha só, eu acredito que deve ser Juan, não o Juan, né? Até porque deve ser esse aí, gente. Não, esquece lá. Bom, ele diz assim o seguinte, um comentário bem curtinho, que ele diz que está começando um hobby e o fato de jogar solo tem sido a porta de entrada pra ele nos jogos. Além disso, como eu comentei do app do jogo, né, do aplicativo do Pathfinder, ele falou que também está disponível no iOS. Então, além dos comentários deixados pela galera, ó, lá no Ludopedia, tivemos também um e-mail que a gente recebeu. E se você quiser mandar e-mail, é só mandar para jogatinabg@gmail.com. E quem mandou o e-mail para nós foi o Eduardo Botelho. Ele até brincou aqui, alerta de textão. Olá, eu sou o Eduardo, vulgo Edline Underline lá no Twitter. Estou escrevendo depois de conhecer o Jogatina BG e terminar a maratona de episódios, embora não tenha feito a loucura de ouvir tudo num dia só. E esse episódio é o primeiro que consigo ouvir no lançamento. Ouvi falar muito desse podcast na primeira vez, quando o Giliard, lá no podcast, fez o jabá do editor do seu podcast, que é o Senhor Zabuzeta, no caso eu. Eu edito, pra quem não sabe, eu edito também o podcast, um dos maiores podcasts de games aí do Brasil, né? Eu edito profissionalmente lá pra eles. E continuando aqui, não me importei muito na verdade, porque sou um cara de videogames, do que de tabletop. Mas recentemente, achei o Munchkin numa livraria, um dos pouquíssimos jogos de tabuleiro que já conhecia há muito tempo, e comprei por impulso. Já que eu não tenho grupo a jogar, e moro no interior quase roça, é difícil achar gente para jogar esse tipo de coisa. Comprar esse jogo me despertou um interesse por outros jogos de mesa, e comecei a assistir freneticamente canais de YouTube sobre tabletop como o Jogando Offline, e os vídeos do Geek & Sundry, e acabei lembrando do Jogatina BG. Então fiz a maratona do Cash, mas ainda não vi todos os vídeos, até porque eu tô meio sem tempo. E gostei muito do trabalho da galera. Sobre o tema de jogar solo, acho que me identifiquei bastante pelo motivo já citado. Aqui na minha cidade ninguém conhece muitos jogos tabletop. O máximo que alguns amigos jogam é o Uno. Já brinquei um pouco com o meu Mantic no modo esquizofrênico, mas perdi pros meus amigos imaginários. E uma coisa interessante, parece que os board games inspirados em videogame tem mais essa pegada de jogar sozinho. Já que tem o XCOM, apesar de ser bem complicado gerenciar todos os recursos percurso da fase cronometrada sozinho, e o anunciado Dark Souls, que são basicamente jogos de vencer a IA, assim como os progenitores digitais. E por isso permite o jogador controlar todos os personagens e jogue um modo solo satisfatório. Não sei se tem outros que fogem a essa regra, mas meu conhecimento de board games ainda é bem pequeno. E parabéns pelo excelente trabalho, Eduardo. Bom, Eduardo, primeiramente, muito obrigado pelo feedback. Eu acredito que jogos, talvez você tá acostumado com o jogo que é contra a IA, né? Mas jogos de Dungeon Crawler, até mesmo tem o Gears of War, que o Giliard citou no podcast 65, né? O Giliard não, foi o Rafa Kuni. Tem também o Mice Mystery. Os jogos da série Zombicide é perfeito pra você jogar solo, porque ele tem uma campanha e tal. Tem muitos outros jogos que você consegue fazer dessa maneira. O próprio Senhor dos Anéis Card Game, ou LCG, né? Que a Galápagos, infelizmente, descontinuou aqui no Brasil, mas se você conseguir importar as outras coisas, tem muita coisa lançada aqui, mas dá pra você importar ainda mais, que lá fora é um sucesso absurdo. Tem um que vai chegar agora, que é baseado em videogame, que é do Shadowrun Crossfire, que já tá anunciado, tá um pouquinho atrasado, era pra ter lançado faz um tempo, mas tá pra vir, né? Então talvez seja interessante. Até mesmo alguns jogos que são mais competitivos, por exemplo, o Agrícola, muita gente gosta de jogar contra você mesmo, buscando uma pontuação máxima, que é uma coisa bem arcade, sabe? De você só ter a pontuação e você bater seu próprio score. É bem uma coisa bem interessante. Bom, mas assim, tem muita coisa, tem muito board game. Eu recomendo, por exemplo, se você tá nesse interesse de procurar board game, tem muitos podcasts aqui do próprio Ludopedia, o Ludocast Brasil, Meeplemanix, e por aí vai, certo? Tem muito conteúdo hoje no Brasil, né? É uma coisa bem interessante, até que o hobby tá crescendo, muita gente vai produzindo conteúdo. Então, jogos novos pra você conhecer nunca vai faltar, certo? Então é isso. Obrigado novamente pelo feedback. Um beijão a todos e continue com o podcast. Cabeça, vou lá contigo. Eu quero saber o que você... Ah, já vamos começar teve. De cabeça, né? Ótimo, ótimo, sempre. Bosta. Caraca, essa é excelente. Bom, a gente vai começar então de cabeça, perguntando pra cabeça qual jogo visitou mesa pra ele. Primeiro, vou fazer apenas aqui um apontamento a um dos jogos que eu joguei, que nós vamos acabar falando mais pra frente, mas que eu tinha um pé atrás muito grande, mas que funcionou de uma maneira mágica e misteriosa. Ele ficou perguntando, Zapas, eu vou comprar, mas olha só, se não gostar, é culpa sua. Exatamente, eu falei, cara. Eu acho nada mais do que justo, entendeu? Falou, você que recomendou. E o jogo que eu estou falando aqui é o aclamado, né, o premiado Codenames, ou Codenomes, como chegou aqui pela Devir, eu prefiro continuar chamando de Codenames, que é aquele jogo que todo mundo já viu, onde é jogado em duplas, que pode ser jogado, e aí sim ganha meu coração, de até infinitos. Não há número máximo de jogadores. Cara, não há número máximo. Pra felicidade de cabeça, você pode jogar em quantos players quiser. Não há número máximo. Olha que maravilha. Que basicamente temos 25 cartas na mesa, cada elas representando o codinome de um agente secreto, e você, como espião mestre, tem que passar a dica para seus espiões de campo para que eles encontrem esses espiões que estejam do seu lado. Mas você tem que fazer isso antes que a outra equipe consiga. E para fazer isso, antes que demais, seja tarde demais. Na sessão da. Qualquer, no domingo maior. Domingo maior. Domingo cara. Maior. E aí, você, obviamente, tem uma dificuldade, que é você tem que passar as dicas apenas com uma palavra e um número que vai se referir a quantas palavras da mesa estão relacionadas com a sua dica. E, cara, eu fiquei com muito medo que ele não fosse funcionar, que ele fosse ser um jogo meio bobo, que a galera não ia, sabe, gostar tanto, mas ele, por alguma magia, sabe, alguma coisa que eu não sei explicar o que é, ele funciona de uma maneira incrível. Ainda uma intervenção mais, divina. Intervenção divina. Ainda mais se você tem um grupo que são pessoas próximas, um grupo que se conhece. Eu acho que fica mais legal porque... As pessoas te entendem. Sim, é melhor ainda. Não, é primeiro que, obviamente, você consegue ir muito mais fora da caixinha com as pessoas que você conhece. A segunda coisa é que ele é um jogo que, pela estrutura dele, até talvez pela forma como é arte, ou pelos componentes serem bem simples, assim, você não tem aquela coisa de, porra, eu tenho que ganhar agora, e você fica puto. É um jogo rápido. Além disso, parabéns, porque ele tem o setup e o resetup, vamos colocar assim, mais rápido da história, sabe? Não existe. Sério, você, na primeira vez, você vira as cartas, depois você tem uma pilha gigante, você só tira elas e coloca mais 25. Então, assim, é muito rápido, não tem aquela coisa de ficar demorando. Pois coisa boa. E coloca a portinha, que às vezes o Zombicide tem de demorar, né, entre uma partida e outra. Esse é super rápido. E todo mundo quer jogar uma partida nova e você nem liga, sabe? Você nem fica bravo quando você perde. Então você é incentivado pela própria estrutura do jogo a dar dicas esdrúxulas, entendeu? E isso é muito legal. Então, assim, até vou deixar aqui uma das dicas, que eu acho que foi a que marcou aí no, na nossa mesa, que foi... A palavra era cabo, né? A palavra que eu tinha que descobrir, que era um dos nossos espiões, né? E a dica que o espião mestre me passou foi loso 1, do cabuloso. Ah, meu Deus. Nossa, cara. Não, não. Ai, meu Deus. Eu queria pegar nossa, em português, velho. Porque em inglês a gente tem umas coisas assim, mas, por exemplo, lá a gente tinha code, né? E a gente foi lá. Gears. De Code Geass, sabe? Ah, é. De Dark Souls também, a gente fazia, tipo, Dark, aí tipo Souls, sabe? Realmente, você... Em inglês, você tem uma diferença grande na forma como isso vai, obviamente, como ele vai funcionar, né? Porque as palavras se encaixam de uma maneira diferente. Em português, tem uma vantagem que tem várias palavras com sentidos próximos, que você pode aí, então, brincar com essas coisas de falar manga, por exemplo. A manga tem várias... Você pode ter manga de camisa, você pode ter manga fruta, então isso possibilita. Mas esse caso, por exemplo, do cabuloso, na hora que ele falou, eu falei, caralho, o que ele tá falando? Aí ele, cara, confia, presta atenção e não sei o quê. Um que a gente faz nessa pegada no inglês é que tem a gente, por exemplo, tem a palavra Thai, né? De sim, gravata, sim, tal, sim. Assim, a gente fala fighter. Thai fighter, ok. A gente faz nesse sentido também, é muito massa. Pode falar de gravata também. Sim, não, mas é que gravata a gente não pode falar. Não de gravata, empatado. Ah, sim. Mas assim, cara, que jogo gostoso, que jogo que você quer realmente dar a dica mais absurda, esdrúxula pra outra pessoa. Nossa, cara, assim, realmente foi um achado nesse ponto. Eu realmente não acreditava no potencial que esse jogo teria, talvez, na... Não, e agora, vou te dizer uma coisa. Agora vai ser o Codename Picture, uma coisa assim. Que vai ser um jogo, em vez de ser uma grade 5x5, vai ser uma grade 5x4, 20 cartas na mesa, que vai ser por imagens. Caraca. E aí você vai dar dica, vai ter imagem lá e você vai dar uma dica, não necessariamente falando da imagem, mas uma dica que remete àquela imagem. Interessante. Então, se você tem, por exemplo, o Codenames e o Dixit, né, dá pra você misturar os dois. Sim, que bacana. Bom, mas cara, assim, realmente eu recomendo, tá, que se você tiver aquela coisa, um party game, uma espécie de competição que se encaixa no seu grupo e, novamente, a possibilidade de você jogar ele um número alto até de pessoas... Mas sabe qual é a vantagem dele que eu gostei? É que assim, eu joguei ele com um grupo que é do meu grupo de board game já, e já joguei com um pessoal que nunca jogou board game. E ele agrada os dois grupos. Uhum. É verdade, porque ele é muito simples, né? De você explicar aquela coisa. Eu até vi que o pessoal tava comentando, falar assim, que às vezes você tem alguém que tá olhando de fora, ela entende a mecânica, vamos dizer assim, do. E já pode entrar, porque ela vai tentar também, entendeu? Porque não é difícil. Às vezes ela vai tentar fazer uma associação. Então, assim, cara, eu recomendo fortemente, assim, pra qualquer um. Foi realmente achado. Os abusetos não vai ter que me ressarcir, como eu tinha dito, que... Dessa vez. Vamos ver as próximas indicações dele. Mas fica aí, então, essa minha rápida, não tão rápida, fala sobre o Codenames, ou Codenomes pela Devir, no preço que eu achei até acessível. Convenhamos aí, acho que não tem muita coisa, mas pela rejogabilidade, pela diversão, eu acho que é totalmente justificável. E aí, agora sim, o jogo que eu quero falar pra vocês, o jogo que eu tava muito curioso e que eu realmente até o próprio Zabuzeto e o Excel falaram que também estavam curiosos, que é o jogo trazido pela Fanbox já há um tempo, o Flashpoint. Flashpoint, olha aí. Ao Resgate, Operação, deixa eu ver aqui se eu consigo ver o novo, ele tem um subnome, que eu não me lembro agora. Operação do Barulho. Ao Resgate, Flashpoint, Ao Resgate. Ao Resgate. Cabeça, vamos começar com uma situação aí. Vamos situar, né? Uhum. Quem tá ouvindo, o Flashpoint, ele é um jogo com que temática? Então, foi inclusive um dos pontos que me chamou atenção. O Flashpoint, ele é um jogo com a temática de bombeiros. Então, quem curte CPM não pode, por exemplo. Nossa! Caraca, eu não vi essa. Essa eu não vi chegando, assim, sabe? Meus movimentos são muito bem treinados, rapaz. Caraca, sabe? Do tipo, maldito Kakaroto, mal posso prever seus movimentos. Eu tô boiando ainda, desculpa aí, gente, valeu. CPM 22, tá ligado? Ah, sei. CPM, o jogo é de ser bombeiro. Nossa, vai se fuder. Porra, Zabuza, sério mesmo? Que você não tinha... Sério? Eu não tinha. Eu tava lendo aqui, você falou assim, meu, caralho. Enfim, continua, cabeça. Então, qual é, primeiro, né, a temática de bombeiros foi uma temática que me chamou atenção, que é uma temática diferente. E além disso, ele tinha uma coisa que eu tava buscando pra talvez, assim, pro meu grupo daqui, que era, primeiro, um jogo cooperativo. Uhum. E um jogo, novamente, com aquelas minhas restrições. Jogadores, ele vai até 6 pessoas, então de 2 a 6 é o número que eu gosto, é o número que funciona pra minha variável. É um número muito bom, na real. E, pelo que eu vi, ele funciona bem. De 2 a 6 ele funciona bem. E com 30? Com 30 ele já não funciona tão bem, aparentemente. Infelizmente, fica aí o ponto negativo. Poxa. Tá? Pra empresa, que não me fez um jogo com 30 pessoas funcionar bem. 30 bombeiros entrando num prédio. Na real, você pode jogar sozinho se quiser, mas não é tão ideal. É, então, ele não, até... Não é tão ideal pra sua sanidade mental você jogar jogos sozinhos, pessoal. E aí, qual que é a, né, qual que é a questão? Por que que ele funciona tão bem? Ele tem aquela estrutura que é o evento aleatório do tabuleiro, ele entra não no fim de todo mundo, mas ele entra entre cada jogador. Sim. Então, como acontece no Dead of Winter. Exatamente. Independente do número de jogadores, ele não fica necessariamente mais fácil ou mais difícil. Então, aquela coisa, por exemplo, o Zombicide tem um pouco essa diferença. Se você joga com 3 ou 4, com 4 tende a ser mais fácil porque você tem um personagem a mais jogando. Nada impede que você controle dois personagens. Tá, qual que é o foco dele, assim? É, os objetivos, as coisas instantâneas. Você é uma equipe de bombeiro? Você é um bombeiro? Qual que é? O jogo é uma equipe de bombeiros que tem que entrar num prédio em chamas e resgatar os sobreviventes, né? As pessoas que estão dentro dessa casa. Como que se dá o jogo? Ele tem um tabuleiro que ele é dividido em duas layers, vamos dizer. Imagina, ele é um retângulo de 6 por 8, é o tamanho da casa. 6 por 8 metros? Não, 6 por 8 quadrados. Porque tem gente que mora em casa de 6 a 8 metros. De 6 a 8 metros. Vai! É, bom, cada espaço é definido por um dado de 6 lados e um dado de 8 lados. O jogo, ele tem uma aleatoriedade, uma rejogabilidade muito grande, no sentido de dificuldade e como que se vai dar a estratégia do jogo. Porque no começo de cada partida, você vai rolar tantas vezes os dois dados, dependendo de qual dificuldade ou número de jogadores, pra definir onde estão os focos de incêndio e aonde estão os sobreviventes. Ah, interessante isso aí. Ou melhor, os potenciais sobreviventes. Porque todos os tokens de sobrevivente, você coloca eles virados pra baixo, e aí você tem que chegar até eles, porque na verdade é o seguinte, o que eles explicam, né, dentro da, vamos dizer assim, da brincadeira do jogo. Você tem um equipamento que te diz onde possivelmente tem uma pessoa. E aí você tem que chegar a esse ponto, que seriam os pontos de interrogação, e esse ponto pode ser um sinal falso, que você vira e ele tá em branco, ou realmente um sobrevivente, uma pessoa, e tem até dois animais, tá, que você também tem que salvar. Tá, ô cabeça, só uma coisa que, pelo menos eu não entendi. Cada jogador controla um bombeiro. E eles têm habilidades diferentes, são todos iguais? Sim. Só uma distinção que eu vou fazer aqui. O jogo, ele vem previsto em duas formas. O modo família, que é um modo bem mais simples, com bem menos dificuldade, que eles recomendam pra jogadores iniciantes, jogar com criança, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, não joguei esse modo, porque realmente queria um jogo que tivesse um desafio maior e pro meu grupo e tal. Então, todas as regras que eu vou falar aqui, elas são do modo avançado de jogo, pros nossos ouvintes. Tá. No modo avançado, no caso, sim. Você tem um hall de bombeiros e cada um deles tem uma habilidade especial. E a coisa que mais me chamou a atenção, ó, eu vou contar aqui, esse jogo, ele tem vários personagens que podem ser comprados que são exclusivos, né, extras, promos e tal. O jogo vem com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personagens diferentes. E o mais legal, e aí aquela coisa, eles são personagens diferentes apenas esteticamente? Não. As habilidades e a forma como eles foram construídos é tão legal que você realmente sente que você tá fazendo a função definida. Porque cada bombeiro é uma especialidade. Então, por exemplo, eu joguei com o bombeiro que é o especialista em resgate. Olha que interessante. Qual é a diferencial dele? Ele consegue derrubar paredes muito mais fácil. Eu vou explicar mais pra frente o que é derrubar paredes. E ele tem ações de movimento extra. Por quê? Porque quando você tá tirando... Quando você tira um sobrevivente do prédio, você tem que gastar ações de movimento pra puxar ele junto. Pra andar uma casa, você gasta uma ação de movimento. Pra puxar alguém, você gasta uma sua mais uma pro sobrevivente. Você dobra. Então, assim, ele tem muito mais ações extras pra, esse, pra tirar as pessoas do prédio. Então, aconteceu, sem isso ser combinado, sem eu falar, ah, a minha função é essa, as pessoas fazerem o quê? Puxarem os sobreviventes pra um local seguro e falarem, vai, agora você vai lá e salva eles. Porque, entendeu? Porque essa é a minha função. Na minha mesa, por exemplo, também saiu o bombeiro responsável, vamos dizer assim, o bombeiro que fica com a mangueira. Qual é a diferença dele? Ele tem ações, ele tem menos ações normais. A maioria dos personagens tem 4 ações livres, ele tem só 3, mas ele tem 3 ações pra extinguir fogo. Então, é muito comum você falar, ó, então fulano, vai lá que tem mais fogo, que você vai apagar ele mais fácil. Então, tudo isso funciona muito bem e se encaixa de uma maneira que eu achei, assim, muito legal com a temática. Porque você sente realmente que você tá com uma especialidade e você pensa com aquela especialidade. Então, aquela coisa, ah, então, eu não sou o bombeiro que é especializado em movimento. Então, o que eu vou fazer? Eu só vou tirar o cara de perto nessa situação pra ele não morrer. E vou deixar o resto com o responsável por extração, esse tipo de coisa. Isso funciona, isso é na minha mesa, foi quase que intuitivo. Assim, a gente automaticamente foi se rearranjando e pensando pra funcionar dessa maneira. E isso pra mim é um mérito muito grande da construção temática do jogo, porque o que você espera é isso. Inclusive as pessoas jogaram muito individualmente, o que é bom. Não teve um jogador alfa, sabe? Ah, você, fulano, já adiantando o turno das outras pessoas? É que é uma coisa que termina acontecendo em alguns jogos, né? Exatamente, ainda mais jogos cooperativos, assim. E isso não acontece por 2 motivos. Primeiro, como você não tem como prever o que vai acontecer entre o seu turno e o próximo, porque você vai fazer uma jogada do tabuleiro entre os jogadores, qualquer previsão antes do seu turno, ela, às vezes, é importante pra estratégia, mas ela pode ir buraco abaixo quando você rola um dado e tem um foco de fogo totalmente diferente. No caso da minha mesa, foi bom porque cada um entendeu tão rápido o seu papel que ele já tava pensando, então, ah, eu vou fazer isso, então eu vou me colocar pra cá. Então não teve muito essa coisa de alguém ficar tentando comandar a partida. Pô, cara, isso é bom mesmo, é muito bom. Não, é muito bom. Um ponto negativo que eu vou falar aqui já, e eu vou ajudar pro pessoal de casa, quiser falar, bom, eu quero conhecer mais do jogo, vou atrás. O manual do jogo, ele é horrível. Ele, assim, ele é muito, muito mal pensado. Porque como que o manual é? Ele te dá, no começo, todo o objetivo e todo como funciona o jogo pensado no modo família. E aí, quando você vai pro modo avançado, ele coloca, tipo, números, colocando exceções às primeiras regras. Então, você tem que ficar lendo, indo e voltando pra tentar entender. Nossa, pra que isso, cara? Então, é porque ele quis ser um manual econômico. Ele é um manual de 12 páginas só, sendo que delas, de regras mesmo, são, acho que, 10 ou 8. Ele tentou ser um manual meio econômico, mas assim, não funcionou, na minha opinião. É, na verdade, deu mais dor de cabeça, porque às vezes alguém perguntava uma coisa, eu falava, não, mas eu li isso, mas na verdade eu tinha lido da regra família. Então, assim, eu acabei jogando errado a primeira vez, facilitando o jogo pra gente, pros jogadores, porque uma regra eu tinha entendido ela errada. A minha dica é, na Ludopedia tem a tradução de um manual, não de um manual, mas de um guia americano que funciona muito melhor, porque ele já vem especial pro jogo hardcore, né, pro modo não família. Então eu recomendo que, se vocês tiverem alguma dúvida com relação à regra e quiserem entender mais ou menos como funciona, peguem esse manual do Ludopedia que vale a pena. Eu até brinquei com o Cabeça, dizendo assim, ó, Cabeça, tipo, pega os jogos novos que você fez e faz um vídeo, mas o Cabeça tá sem câmera por enquanto. Exatamente. Né, eu não tenho câmera, então eu teria que gravar com a câmera do celular, que é muito ruim. Meu celular é bem zoado. Sim. E aí... Mas futuramente... Quem sabe, né? E o jogo, ele não é caro, né, cara? Não é. Tipo, média de uns 150, 160 reais, exatamente. Né? E você consegue, se você tiver, realmente, dá pra achar ele barato até na própria Ludopedia mesmo. De forma geral, os componentes são bons. Única coisa, o tabuleiro ele não, como que eu vou dizer, ele não abre totalmente por conta do material que ele foi escolhido pra ele, mas longe assim... Ele fica meio tortinho. Ele não abre totalmente, porque ele tem 2 lados, ele é aquele que vem dobrado, ele é um tabuleiro de 4 partes dobrado. Tá. Então o material que foi escolhido parece que isso é um problema até lá fora também. É isso que eu ia perguntar a respeito do tabuleiro. Ele tem duas faces. Duas faces que são 2 prédios diferentes. Ah, entendi. Porque na verdade o jogo, ele é uma visão isométrica, você vê de cima como se fosse a planta de um prédio. Entendeu? Entendi. E aí você vai andando com o seu personagem por ali. E aí você tem 2 prédios diferentes. Por mais que os prédios acabam sendo 2 opções só, ele tem uma rejogabilidade grande, porque, como eu falei, todos os tokens, os pontos de fumaça, fogo, os hazmat, que seriam substâncias inflamáveis que podem causar uma explosão, todos eles são colocados de forma aleatória no cenário. Então, mesmo que você jogue o mesmo mapa, você vai jogar em condições totalmente diferentes, às vezes com especialidades diferentes. Então isso muda o jogo, mesmo você estando jogando sempre. Bem interessante, curti. Assim, ele é um jogo que ele tem aquela coisa, você pode perder de várias maneiras possíveis. horríveis. Na verdade, assim, as duas que acabam ocorrendo é: ou você deixa morrer um número de sobreviventes, que é, salvo engano, são 5 sobreviventes. Se 5 sobreviventes morrerem, você perde o jogo. Ou se o prédio desabar, que é o quê? O jogo, ele tem contadores, que são os cubinhos pretos, contadores de dano do prédio. Então, toda vez que uma explosão atinge uma parede, ela dá um dano. E toda vez que você quiser, por exemplo, você não quer ir até uma porta, você é um bombeiro, você pode quebrar a porra da parede pra tentar passar. Você pode causar dano naquela parede pra ela virar uma passagem, mas você vai danificando o prédio. Então, se em algum momento... A estrutura fica prejudicada. Exatamente. Então, se em algum momento todos os cubinhos que representam os danos acabarem, não tem mais cubinho pra ser colocado, você perde o jogo porque você danificou demais o prédio. E você ganha se você conseguir resgatar 7 vítimas, mas o jogo fala que se você quiser, você pode tentar jogar até resgatar 10 e fazer um final perfeito. Que é aquela coisa, ó, o bombeiro não vai deixar ninguém pra trás. No nosso jogo a gente até acabou deixando. Tipo, a gente tava jogando, o Rose virou e falou, cara, foda-se, esse prédio vai cair, deixa a galera aí, eles que botaram fogo nessa merda. Então, uma hora que saiu um gato, né, revelou um gato, que era o... Ele falou assim, a gente não precisa salvar o gato, né? Eu falei, claro que precisa, Rose, bombeiro salva gato. Ele disse, sério, eu não quero salvar o gato, eu quero salvar pessoas, deixa o gato aí. Na minha mesa ainda teve um pouco dessas brincadeiras em relação ao tema. Ele é um jogo que eu gostei bastante. Pra quem gosta de jogo cooperativo, que tem um certo grau de dificuldade, ele não é um jogo fácil, não é um jogo impossível, mas que tem um grau de aleatoriedade grande, como imagino que um prédio pegando fogo deve ser, você não tem como prever todas as possibilidades se você for um bombeiro, né? Então, assim, eu acho que tá bem dentro da mecânica, não tenho reclamações nesse ponto, de dizer, ai, não, não encaixa com o que eu penso sobre bombeiros. Então, eu gosto muito, eu acho que a mecânica funciona muito bem, a forma da... Toda, eu não vou explicar, vou gastar tempo, mas tem toda uma questão de como que o fogo se alastra, locais com fumaça que podem virar fogo, locais que causam explosão, e aí a explosão ela se alastra em cruz, e aí pode destruir parede, pode nocautear um dos bombeiros. Uhum. Então tudo isso eu acho que funciona muito bem. Eu, assim, gostei muito da experiência. Eu quero jogar esse jogo mais vezes, experimentar os outros bombeiros, jogar no outro lado do mapa, né? E agora jogar certo. E o que é legal dele é que, né, nada de, por exemplo, destrua zumbis, monstros, né? Não, você é praticamente uma situação real. Exatamente, né? E assim, como eu falei, ele tá muito, muito bem encaixado na temática. E isso que é muito legal. O que o bombeiro faz? Ele vai salvar as pessoas, entendeu? E ele tem que tentar fazer isso sem causar dano demais no mapa, porque se causar dano você cai o prédio. Você tem que tomar cuidado pra não deixar. Se você tiver que soltar, por exemplo, um sobrevivente pra outro, você tem que deixar no lugar que você acha que, por exemplo, ele não vai explodir, que não vai causar algum dano. Então tudo, nossa, cara, tudo isso é assim, é muito legal porque ele fecha na mecânica, entendeu? Isso é o mais, pra mim, é uma das coisas que é mais importante, que assim, ele é totalmente honesto e bem focado na experiência que é a brincadeira do bombeiro, tá? Então, nesse ponto... Num, a temática é muito boa. Muito, não, e assim, eu não conheço outros jogos de bombeiro. Cara, inicialmente, quando eu vi propaganda dele, propaganda não, mas quando eu vi ele pra vender, eu achei até inusitado ver um jogo com essa temática e fiquei um pouco receoso, assim, um pezão atrás, pensando, pô, mas será que é legal mesmo? Mas... O seu relato tá me surpreendendo e me deixando interessado em jogar ele. Cara, é legal, o jogo vem com umas mini... Aqui o Brasil tem algumas versões lá fora, mas né, a versão da Fobox ela tem com miniaturinhas de bombeiro mesmo, de plástico. Então não é só um peão, né? Os componentes são bons, eu gostei da qualidade dos componentes, as cartas são bonitas. Eu gosto dos componentes da Fobox. As artes, tem gente que reclama, né? Acaba a gente reclamando. Uhum. Eu vi gente reclamando de alguns outros como o Yomi, por exemplo. Que inclusive comprei e não consegui jogar, uma hora eu vou trazer aqui pra vocês o meu relato. Por favor, eu quero saber muito desse jogo. Mas assim, cara, eu gostei, eu acho que esse jogo cooperativo, com uso de ações, porque você tem que saber, pensar, você pode outra coisa, ele te dá uma possibilidade legal que é você guardar ações, então você tem 4 ações. Ah, olha. Você não precisa falar assim, puta, gastei 2 só porque eu não consigo mais fazer isso, você pode guardar uma ação pra poder fazer uma coisa mais complexa, se você tiver dúvida, alguma dúvida de como que ele roda, né, que tem vídeos em português do jogo, tem algumas resenhas no Ludopedia, eu recomendo, assim, eu acho que pra quem gosta, pra quem se interessa por esse tipo de jogo, ele é um jogo rápido, a gente jogou, acho que em uma hora a partida, e aí assim, uma hora é aquela coisa, às vezes para ler o manual, peraí, essa regra é o quê, essa regra é isso, essa regra é aquilo. Uma hora é um tempo que vai ser reduzido, por exemplo, na próxima partida com toda certeza. Eu fiquei surpreso, realmente, quando eu vi o jogo, sabe aquela coisa, tipo, tem potencial aqui pra funcionar no meu grupo, ou funcionar dentro dessa proposta, e realmente funciona, cara, eu gostei. Fica aí aprovado. Fica aprovado, Flashpoint ao resgate, né? Exatamente, jogo do Firefighter. E você, Zabuzeta, o que você traz para nós nessa sua última jogatina? Eu tive de férias, né? Vocês perceberam pelo canal, tá ausente um pouco de vídeos. Um absurdo, hein? Deixo aqui o meu... Deixo aqui minha indignação. Eu acho que produtor de conteúdo não tem férias. Eu acho que... Muito menos férias de 30 dias seguidos. Eu acho um absurdo. Que isso? Que absurdo! Mas eu edito podcast toda semana, mesmo de férias, cara. Bom, eu vou fazer o mesmo esquema do cabeça, né? Dar um breve relato de um jogo que a gente jogou. A gente zerou ele. Que é o Black Stories 2. Eu levei o 2 pra viagem. E normalmente a gente tem um grupo lá que a gente se reúne pra comer. Sair pra comer, beber cerveja, sabe como que é, né? E a gente começou a jogar há muito tempo o Black Story 2 e a gente fechou todos os enigmas. Um jogo da Galápagos, né? Que na verdade ela distribui aqui no Brasil, que ele tem uma situação inusitada, com poucas descrições, e a pessoa que tem essa carta na mão, né? Que tá fazendo a narração dessa situação, ela pode ler o verso e entender toda a situação, e os outros jogadores que estão participando, que é um jogo infinito, como o Cabeça gosta também. Ah, que delícia, cara. Jogos infinitos, de mais de milhões de pessoas participando, elas vão fazer pergunta pra essa pessoa que tem toda a descrição, que ela, essa pessoa só vai poder responder com sim, não e irrelevante. E tem altas situações, eu não vou explicar nenhuma delas, até porque se você quiser, eu não vou dar spoiler de nenhuma delas. Ele é um jogo bem gostoso de você jogar com qualquer grupo. Seja um grupo... Se é uma situação onde a galera não tá muito afim de jogar, ele encaixa bem, sabe? Porque às vezes o cara não quer aquela burocracia de colocar na mesa, e pra pessoas ansiosas é melhor coisa ainda, porque a pessoa quer saber aquele final, então ela vai fazer altas perguntas, e o grupo inteiro, tipo, a mesa inteira às vezes pode estar conversando, mas só escutando ali as dicas, as perguntas que a pessoa tá participando, e de repente fazer uma pergunta lá que é bem essencial e descobrir algum ponto da história. Então eu acho ele bem essencial pra party games, mas eu acho que ele não é necessariamente um jogo, sabe? A gente fica, tem muita essa questão, se ele é um jogo ou não, porque ele é um jogo praticamente de enigmas. Você vai fazer altas perguntas e ele não tem uma regra estipulada. A única regra mesmo, tipo, que a pessoa que tá lendo a carta é responder sim, não e irrelevante. As situações são bem inusitadas mesmo, então, tipo, mostra situações de muitas mortes, normalmente, assassinatos e tal, né? E tem até um dos jogos que saiu recentemente, que é o Black Stories Crimes Reais. Olha só, rapaz. Eu tô com muita vontade de pegar esse dos Crimes Reais. Um amigo nosso desse grupo, né, ele gostou tanto que ele já comprou o Crimes Reais, e a próxima vez que a gente se encontrar com esses casais amigos, a gente vai jogar também. Mas um jogo que eu ganhei de aniversário da Jéssica, que foi o Twilight Struggle, da Devir, né? Finalmente saiu aqui no Brasil, que é um jogo que ele contempla o jogo modinha, né? O jogo modinha atual, todo mundo só fala disso, dois jogadores, Ele é legal por isso, né, cara? É um jogo de dois jogadores, se você quiser levar pra uma viagem mais, sei lá, passar um tempo com a sua namorada na casa dela, e você, tipo, não vai levar o seu videogame, você pode levar o seu Twilight Struggle. E, assim, é um jogo muito legal. Cara, isso não é um bom meio pra você vender esse jogo. Eu vou ver se eu ajudo os abuzetas. Eu acho que, assim, vocês sabem aqui, né, que eu sou a pessoa que sou contra os jogos de pouco jogador. Mentira, né? Brincadeiras à parte. Eu acho que a vantagem desse jogo é que, assim, a gente, às vezes, tem estruturas de grupos diferentes, e alguns jogos simplesmente são ruins de jogar de duas pessoas. Ele perde a graça. Certo. Alguns jogos são... Verdade. Vou dar um exemplo aqui. O Flashpoint. Flashpoint fala, você pode jogar de 2 a 6 pessoas. Mas, assim, tenho certeza que jogar de 2 pessoas perde muito da graça, que é jogar com mais gente, com aleatoriedade maior, com várias funções. Sim. O jogo, ele vai funcionar? Vai funcionar. De forma alguma que eu tô dizendo pra você que o jogo não funciona, que o jogo tá quebrado. Mas a graça dele, ele chega mais daquilo que a gente entende como a experiência ideal, a plenitude da mecânica, quando ele tá no número maior. Certo. O caso do Twilight Struggle, não. Se você tem, sei lá, você tem alguém em casa que você vai jogar, você gosta de jogar com seu irmão, ou você tem um amigo que você encontra mais com ele do que um grupo maior, essa pode ser a sua chance de colocar esse jogo sem ser um jogo que vai acabar sendo prejudicado pelo jogador. E eu até citei o caso, tipo, de jogar com a sua namorada, porque eu ganhei da minha namorada. Então, eu joguei com ela, né? Então, pra mim... Você teve que perder a primeira vez? Não, eu ganhei, normal. Não, dela. Não, eu sou uma pessoa sem coração. Entendi, ok. Silon Zeta revelado, mas assim, o Twilight Struggle é um jogo pra 2 jogadores, como a gente tava falando até agora, e ele simula uma guerra moderna, né, querendo ou não, a Guerra Fria foi uma guerra moderna, bem recente, e ele simula 45 anos desse conflito, e o jogo é um jogo que tem um tabuleiro ali que representa várias localidades do planeta Terra, que você tem que conquistar, e eles são representados por blocos, tem um bloco da Europa, que daí ela é dividida entre oriental e ocidental, que é onde começa o conflito, né? Porque ele, como é um jogo da, que tem uma pegada histórica muito forte, ele mostra exatamente como que era o cenário pós Segunda Guerra Mundial, onde começa esse, tem um start, né, da Guerra Fria ali entre a União Soviética contra a grande potência recente, os Estados Unidos. A mãe Rússia. Poderosa, idolatrada, salve-salve. Exatamente, é onde a reversal russa funciona e o jogo joga você. Exatamente. Você joga do lado da Rússia. O começo do jogo ele é dividido em três partes. Tem três turnos que é no início da guerra, tem quatro turnos que é no meados da guerra e tem três turnos que é no fim da guerra ali, da Guerra Fria. Ele passa todo nesse ciclo. Ele é um jogo assim que tem um pouco de... Ele tem uma parte assimétrica na questão de balanceamento, porque realmente o começo da Guerra Fria era um lado mais favorecido para a União Soviética. Uhum. Ela tinha a questão geográfica de estar perto ali da Europa, né? De estar numa parte da Europa ali, e ela tem toda uma influência muito forte na parte oriental ali, né? Então, existe toda uma questão de inicial do jogo, e a gente tem um conflito maior nesses primeiros turnos na Europa. E lá no final do jogo, quando você tá lá, você tá, tipo, praticamente tendo situações em todo o globo. Então, essa questão é legal pra você ver como que esse fator do comunismo, do capitalismo, tanto que teve muita influência no Brasil e em outras situações, né? Tipo, ah, você é comunista, então vou denunciar você. Sabe como que é essa questão de histórica, né? Ah. Principalmente teve a questão de ditadura aqui no Brasil. Ele não pega nesse ponto histórico, mas ele pega muito a questão de criações de milícias aqui na América do Sul. Ali no Oriente Médio, cara, é uma coisa muito contemporânea, sabe? Tipo, mostra ali a Revolução Islâmica, o conflito entre a Síria e o Irã, sabe? Então tem muita coisa, Irã, Iraque, tem muita, muita coisa ali que ele coloca muito bem no jogo, certo? É basicamente o jogo, só pra explicar, né? Você tem que controlar o jogo, você tem que fazer controle de áreas no jogo, né? Você tem que controlar e influenciar áreas especificamente, e você tem que fazer isso aumentando, influenciando outras áreas. Aí você pode fazer isso diretamente, você pegando um país que tá ali que não tem influência nenhuma de nenhuma das potências. Se você tiver adjacência a ele, você vai lá e você faz uma ação de adjacência. A outra coisa que você pode fazer é você pode tentar reduzir a influência da potência inimiga de duas formas. Tem uma redução ali que é indireta e tem uma através de golpes. Só que os golpes, eles vão estimulando o DEFCON, né? Que é uma coisa que correu muito, que era a crise dos mísseis que teve. Sim. Durante esse período. Então tem uma questão que você também pode gerar isso, né? E o DEFCON, ele vai caindo conforme vai rolando golpes e algumas outras situações. E se o jogador que sai do DEFCON 2, na ação dele, ele reduz pra 1, ele perde o jogo. Então ele tem que tomar cuidado, porque quem lança os mísseis, né, é o perdedor nessa situação. Só explicando, às vezes, não sei, algumas pessoas talvez não saibam. Eu acho que é uma coisa que às vezes é uma curiosidade, que o DEFCON, ele trabalha de trás pra frente. É. O 5 é mais tranquilo do que o 1, né? Então, até pra quem jogou como que é o nome agora daquele jogo, que você é com a gente, ele é um indie que você joga em 2D, que tem pro PS4, tem pra PC. Counter Spy. Isso, Counter Spy. E aí, uma das coisas que faz você perder o jogo jogando é você levar a base, seja ela soviética ou americana, pra DEFCON 1. Também tem essa brincadeira com a, né, com a Guerra Fria. Uhum, sim, sim. E assim, é uma coisa que é bem interessante no jogo, porque é como funciona a questão do jogo, só pra explicar, né? Porque existe deck separado pra cada um dessas partes, do começo da guerra, do meio da guerra e final da guerra. Cada jogador vai ter o seu deck, e essas cartas, elas são manchetes também, né? Elas têm ali uma estrelinha com uma cor, seja vermelha ou seja branca, ou seja das duas cores. E tem um número ali que você pode usar como ponto de operação, que daí fica um detalhe mais da regra mesmo, e embaixo tem um texto. Quando a estrela vermelha, o texto é exclusivo comunista. Quando ela é branca, exclusivo americano. E quando tem os dois, aí pode usar pra dois momentos. Por que que eu tô falando isso aí? Porque nas rodadas de ação, você pode jogar cartas e você pode usar aquele número da estrela. Uhum. Vamos supor, eu sou soviético. Eu jogo uma carta que tem estrela vermelha. Eu posso usar aquele número da estrela vermelha ou usar o texto. Você vai ter cartas de várias cores, inclusive do inimigo, que favorece o inimigo. E quando chega na sua vez e você não tem mais cartas das suas cores, você, por exemplo, eu sou soviético, só tem cartas com estrela branca, eu vou jogar aquela carta, sou obrigado a jogar aquela carta, só que eu vou utilizar só o número, e aquele texto, quem usa é o inimigo, entendeu? Então você pode usar, você joga uma carta, e a carta vai favorecer o inimigo, então você tem que meio que saber muito administrar a sua carta na mão, porque são situações assim, tipo, por exemplo, adicione influência americana no Egito, na Síria e na Líbia, entendeu? Ele vai fazer várias coisas assim que favorecem o inimigo, e uma vez por turno, você pode usar aquele número de operação pra rolar um dado e fazer a corrida espacial, porque ele tem várias coisas, tem corrida espacial, tem a questão de você fazer operações militares, através de golpes, através de realinhamento. Essa questão de ter batalhas dirigidas por cartas é muito legal. Algumas cartas, elas têm efeito permanente ao longo do jogo. Tem carta que você joga ela e ela não volta mais pro deck. Tem carta que você joga e ela vai pro descarte. Por exemplo, do início da guerra pro meado da guerra, aquele deck de descarte lá que você tem lá, ele vai somar com o deck de meados da guerra. Então você tem um deck que você pode voltar, por exemplo, pra uma revolução de novo, entendeu? E é legal porque, se você ver, ele é um jogo muito apertado. Um jogo, assim, que é muito tenso você jogar, porque você tem que tomar cuidado com o que você vai jogar. Você tem um objetivo ali no jogo, né, que conforme você vai fazer algumas coisas, tem praticamente um sistema de cabo de guerra. Tem um marcador de ponto de vitória de zero, até no zero, e de um lado esquerdo ele vai pro americano até 20, e do lado direito pro lado 20 do soviético. E é um cabo de guerra. Quando você aumenta um ponto pra você aumenta pra cá, e quando o cara ganha ponto, reduz o seu e vai pra direção dele. Quem chegar a 20 pontos até o final do jogo, 10 turnos que tem, ganha o jogo automaticamente. Tem outra forma de ganhar o jogo também, que é com o Defcon, né, que eu falei, se alguém ativa o Defcon, você ganha o jogo, o adversário. E tem outra maneira, se você conquista todos os países disputados da Europa, você ganha o jogo. Porque assim, os países, ele tem, no nome dele tem duas cores, tem o amarelinho, que é um país normal, neutro, e tem o país azul, que são os países mais críticos. Então tem toda a questão de você ter o controle nos lugares. Assim, questão de história, questão de manipulação das cartas, questão de controle das áreas, é um jogo muito completo. Ele funciona muito bem em dois jogadores, até porque, cara, ele é uma aula de história. Eu, como eu gosto dessa questão histórica, eu gosto muito dessa questão geopolítica, né, que tem muita questão. Não é que nem um War, teve um conflito do exército. Você vê um conflito ali, tipo, de espais, de questão política, de questão de, por exemplo, eleição do Papa João Paulo II, é uma carta, entendeu? Então, em suma, o que você quer me dizer é que você só gostou desse jogo porque é uma continuação de um jogo de Civ. Eita. Depois do jogo de Civ ter terminado. Eu tava aqui pensando, porque na verdade eu quero comprar o Twilight Struggle, e eu fiquei naquela, cacete, como que eu vou fazer se eu comprar coisa pra jogar essa merda, né? Porque também não adianta eu comprar a parada, dois jogadores, número um do mundo, não sei quando, blá blá blá, e não, a parada ficar lacrada no meu armário. E aí eu comecei a pensar, eu acho que assim, ele funciona numa estrutura social diferente. Eu acho que assim, ele, sim, vai funcionar se você tem uma pessoa em casa pra jogar com você, um irmão, uma namorada, esposa, qualquer coisa. Ou, por exemplo, você chamou, você tem um amigo que veio na sua casa. Com certeza. Você chamou um amigo e falou assim, cara, você quer jogar um jogo? O cara te chama na casa dele e tem essa abertura pra você levar um jogo, você ter essa oportunidade de colocar. Ou, num grupo que ele é um pouco mais, como que eu posso assim, ele é mais autônomo. Então, como o Zabuzeta falou, às vezes os caras têm autonomia de jogar sozinhos um jogo. Você consegue puxar um amigo e falar, vamos jogar esse jogo aqui enquanto eles estão jogando, sei lá, para o imobiliário. Sim. Né? A gente joga 10 partidas de Twilight Struggle enquanto eles jogam uma de imobiliário. E não termina. Não, eles desistem por tempo, né? Param porque, sei lá, tem que dormir. É, realmente, assim, tipo, é uma questão que muitos, acho que é muita gente, que até os nossos ouvintes mesmo, tem essa questão, né? De você ter grupos maiores, que às vezes querem jogar um jogo todo mundo junto, do que dividir em grupos, né? Então, às vezes, assim, eu tenho bastante jogos, assim, eu gosto de levar bastante, porque daí, quando der essa pira de jogar vários jogos, aí eu coloco a galera e joga ali, né? Mas, assim, eu recomendo fortemente o Twilight Struggle. É, só um ressalve, né? Eu reclamei de algumas coisas da Devir, mas isso aqui não tem reclamação nenhuma, por enquanto. Todas as cartas estão bem certinhas, o manual tá bem legal. E assim, ele tem uma pegada de ser um manual meio borrado, tipo, de café, sabe? Mapa, tem uma xícara em cima, assim. Então é bem legal na questão de temática. E fortemente recomendo Twilight Struggle. Você, Excel. Excel, o que você jogou? Eu tenho um breve comentário e, na sequência, só uns apontamentos sobre um jogo muito interessante, né? Que, na verdade, a gente já falou sobre ele, só que agora a gente fala sobre a expansão. Inicialmente, eu queria falar que eu adquiri recentemente, muito recentemente mesmo, o Arcadia Quest, e o Zabu já sabe há quanto tempo eu tava falando desse jogo, quanto tempo eu queria esse jogo, só que terminava não indo atrás, achando que as regras iam ser complicadas e eu não tava afim de ficar traduzindo errado, porque quantas e quantas vezes a gente pegou o manual em inglês e teve que traduzir duas, três vezes pra realmente entender o sentido daquilo, né? Uhum. Então, fiquei me enrolando e finalmente adquiri. E, cara, eu me surpreendi maravilhosamente com esse jogo. Ele é muito melhor do que eu esperava que ele fosse, na verdade. E eu já esperava bastante dele. Então, eu tô felizíssimo e muito no hype desse jogo, cara. Que jogo maravilhoso. Tá, e o que eu vou falar, cara, é sobre aquele vídeo maravilhoso que, se você não viu, veja. tá embaixo, linkado. É, que é a expansão do Zombicide Black Plague, cara, que chegou do Kickstarter. Demoramos um pouco pra soltar o vídeo, mas, cara, que expansão maravilhosa, maravilhosa. A expansão Wolfsburg, né? Wolfsburg e os exclusivos do Kickstarter, né? Sim. Cara, a expansão Wolfsburg, o que que ela traz? Ela traz a mecânica dos lobos, que eles têm três ativações ao invés das convencionais uma ou duas para zumbi corredor. Traz mais algumas armas épicas e traz dois tiles de torres. Essas torres você pode atirar através delas nos zumbis e os zumbis não podem te atacar. Então você consegue achar um jeito de travar a passagem dos zumbis num local com torre, né? O que é bem interessante, ajuda a desenvolver o jogo. E, cara, aquelas abominações que eu mostrei para vocês, elas são maravilhosas e tornam uma dificuldade absurda de jogo, cara. Assim, são algumas abominações, né? Temos a abominação lobo, que vem com Wolfsburg. Ela tem três ativações, tal qual os lobos. Ela morre com 3 de dano. A abominação comum morre com 3 de dano também. Temos a abominação alfa, que é o lobo com chifres. Ele tem 3 ativações. Ele tem uma ativação. O plus dele é que cada ataque dele dá 2 de dano. Oh. E quando ele tá em campo, toda vez que é summonado um zumbi runner, você summona também a mesma quantidade de lobos. Caralho. Temos a Ablobination, que é o gordão lá. Ele ataca em área, de 0 a 1 de distância, todo mundo que tá toma dano dele quando ele é ativado. Uhum. Temos o Minotauro. O Minotauro, ele tem uma ativação, morre com 3 de dano, assim como os demais ali que eu falei. A diferença é que ele ignora paredes e portas, ele arrebenta tudo e faz o caminho reto mais curto até o sobrevivente. Você lembra o Reinhardt no Overwatch? Mas... É o Reinhardt. Tem o Abomina Rato, 3 de dano pra matar também, uma ativação só, mas ele é summonado ao lado do maior barulho no mapa, então ele sempre cai do lado dos sobreviventes, muito comum cair do lado dos sobreviventes. E temos o Abomina Troll, que ele tem 3 ativações. E a diferença é que ele só pode ser morto com fogo de dragão. Uhum. Não pode ser morto com 3 de dano. Lembrando que, por exemplo, não todas vieram no único pack. Não. Vieram em vários packs, exato. Vieram em vários packs. Você acompanhando lá o vídeo do unboxing, você consegue ver direitinho. E, cara, como transforma um jogo? A gente pegou alguns mapas, a gente jogou alguns mapas até a data atual, né? Um mapa de uma hora, graças à abominação Troll, que só pode ser morta com fogo de dragão e ela saiu no início do jogo, o mapa previsto de uma hora, a gente demorou 4 horas pra fechar. Aí o outro mapa que a gente fez, de uma hora e meia, a gente demorou 6 horas pra fechar o mapa. Olha, tá quase uma partida de Twilight Imperium, hein? É, exatamente. Isso que tem uns mapas lá que o tempo estimado deles está escrito meramente como especial. Não tem nem previsão. Que é aquele que pode variar muito. Tem um índice aleatório nesse tempo muito grande. Exato. Então fica imaginando aí quanto tempo vai demorar. E assim, cara, a mecânica do jogo do Black Plague, ela já tá maravilhosa em relação aos outros. Certeza. Esse tá demais. Ah, tem as abominações e tá difícil, demorou muito. Sim, demorou, porque a gente demorou pra achar itens. A gente não precisa matar só com a Billy de dragão e a tocha. Não, tem outros efeitos que também fazem isso. Tem agora, dentre as armas que vieram das expansões, a gente tem um arco que ele rola 4 dados, 4 ou mais ele acerta. Caralho! Se você acertar os 4 dados o ataque, ele gera fogo de dragão instantâneo no local que você acertou. Que apelo, hein? Então, ele gera fogo de dragão instantâneo se você acertou os 4 dados no local que você atirou. E mais, tem uma espada que se você descartar ela da sua mão, você gera fogo de dragão instantâneo em algum local. Tem o arco vampírico, ele dá 3 de dano e toda vez que ele causa dano, ele recupera a mesma quantidade em vida pra você. Várias armas muito boas e, cara, poderosíssimas. Só que até que você possa usar elas, tem o nível limite mínimo que você tem que ter. Que escavar elas, né? Você tem que ficar buscando e tem muita carta de item pra você encontrar elas ali no meio. Então, em virtude disso, termina demorando se você não tá preparado. As outras abominações, 3 de dano, dependendo de como está a campanha, você consegue matar. Agora, a Troll não. Então, a Troll apareceu, ela trava o jogo inteiro. Tem um personagem exclusivo do Kickstarter que veio, que é a Xena, que é chamada de Xuxa, personagem, né? Uhum. A habilidade dela é super poder, ela causa 3 de dano com qualquer arma melee. Então, ela sozinha mata qualquer abominação com a arma inicial do jogo. E pra quem não viu, você fez um dos pledges que você fez lá, né? Você tem agora num total de quantos heróis? Ah, sim. Somando tudo que tinha nesse Kickstarter, eu peguei o pacote pacote que pegava tudo. E não peguei nada que vendia separado. Peguei só o pledge. Sim. E as metas. Hoje eu tenho 37 heróis. Caralho. É, e assim, eu vou fazer um pequeno apontamento aqui. Eu estou na brincadeira do Pokémon com esses heróis, né? Certo. Temos que pegar todos. Porque assim, eu já Zombicide falei pra vocês. Zombicide Go. Eu tenho as duas primeiras temporadas do Zombicide, joguei a terceira temporada. Por uma questão puramente do meu gosto por cultura pop, seja lá o que for, toda essa temática medieval me chamou mais atenção do que toda a temática moderna das últimas três temporadas. Com certeza. Virei os personagens, da estética, sabe? E as referências dos filmes, e porra, tem o Highlander, entendeu? Tem o William Wallace. Tem, sabe, como ele falou, tem a Xena, tem o Monty Python, tudo isso me chama mais atenção do que tudo que eu vi até agora do moderno. Então, pra mim, isso, todo esse conjunto do que o Excel pegou, né, no Kickstarter, é de encher os olhos, sabe? É uma coisa incrível. E, cara, se você... foi uma coisa que eu comentei com os meninos. Se você comparar o preço que eu paguei total, vieram em duas levas, teve frete só na primeira, mas foi em dólar, mais a campanha e a tributação das duas compensou muito, cara, porque pelo preço que tá sendo tudo vendido individualmente, tá muito maior. Só a caixa básica tá 400, tá 400, cabeça? R$400. R$400 em média. Todos os packs, então, eu paguei muito barato, se você for ver tudo isso. E, cara, que jogo maravilhoso. E é outro jogo, né, cabeça? Eu tive a oportunidade de jogar na loja que eu comprei. Quando eu comprei na Academia de Jogos aqui em São Paulo. É um bom lugar pra comprar jogos. Você sai com ele na mão quando você não quer esperar pela internet. Vai pagar o preço de caixa. E aí, quando eu tava comprando, na hora, o cara tava abrindo a versão da loja, porque a loja fica com um pra disponibilizar pras pessoas jogarem. E falou, vocês querem jogar? E eu joguei. E assim, cara, é diferente, sabe? Talvez seja a mecânica elevada ao melhor que pode ser feito até agora. É a mecânica que você conhece, só que absurdamente melhorada. É a mecânica que você queria, né? Exatamente. E aí, como a gente falou, toda a temática tá tão redondo, tudo é tão bonito, que assim, realmente valeu a pena, sabe? Eu só não vou pegar aqui porque um amigo aqui de Curitiba pegou. Senão eu já tava embalado com vocês. Tem gente que considera que a gente já comentou sobre isso, que é muito que não é um jogo tão bom, que o investimento é muito caro, sendo que você poderia, com esse valor, comprar vários outros jogos, talvez jogos até mais complexos e mais construídos que esse, mas assim, sim, pra mim, ainda vale a pena. Eu gosto da referência das brincadeiras, o meu grupo gosta. O medieval, ainda assim, tem um lugar especial no meu coração, por N outros motivos que vêm da minha formação, né, e das coisas que eu consumo de material de cultura pop. Então, assim, eu acho que, pros ouvintes que tem interesse, gostaram do Zombicide, querem às vezes começar, ouvem a gente falar tanto aqui, vale a pena agora você ir atrás, aproveita antes que acabe aqui no Brasil, porque a gente sabe que o Zombicide é um problema nesse ponto, vira e mexe, esgota uma season. Se você tem interesse, cara, pega em algum item exclusivo de Kickstarter, agora é o momento, porque muita gente, por conta dos valores de tributação, né, e de frete, tá tendo que passar algumas coisas, e aí você vai definir se o valor é viável pra você ou não de pagar, mas às vezes você consegue um personagem que é exclusivo que você quer, você gosta, eu gosto do Highlander, eu quero ter o Highlander, você pode ter a chance de conseguir comprando no leilão, ou comprando de algum vendedor. Eu quero muito porque a Xena. Porque depois, gente, vocês não vão conseguir. É único, é personagem único. Porque é personagem único, a galera guarda e se vende por preços absurdos. Agora estão vendendo por preços mais acessíveis em conta de gasto a mais com tributação e afins. Mas depois vai encarecer muito. Sim, no máximo você vai encontrar mais pra frente, provavelmente a Galápagos vai trazer a expansão, né, dos lobos. Não, mas os exclusivos, os exclusivos. Os exclusivos, a galera tá passando em preço acessível agora. Depois é o preço que o cara quiser, porque tu não vai achar. Não vai mesmo. E isso não é só pra esse jogo, né? Pra quem pega o Kickstarter, que é muito, por exemplo, o Massive Darkness, que tá saindo pela própria Comini, né? Então, pra ser isso também. O Daniel, do meu grupo de jogo, ele pegou o Kickstarter do Dark Souls. Olha. Vai rolar. Vai ser louco. Vai ser muito louco. Ele dá pra meter uma dificuldade absurda, né? Como o jogo e tal, já faz. Exatamente, então... Sim, mas assim, é o que eu fico imaginando, né? Tipo, eu fico imaginando os lobinhos lá ganhando 3 de ativação, mas você também vai melhorando. Automaticamente você vai, tipo, nivelando, né? Vai colocando heróis mais bufados. Vai. É que, cara, como a gente falou e frisou nos outros, né? Ele foca muito mais no combate, ele te obriga a combater. Sim, então sim. Você tem armas extremamente mais poderosas, você consegue melhorar muito mais. mas o jogo também acompanha essa dificuldade. E uma coisa que eu acho interessante nesse ponto que você falou, Zabuzeta, é que ele, por conta disso, ele permite, caso você queira, entre aspas, customizar essa dificuldade. Sim. Então, por exemplo, se você vai, ah, eu tô jogando, mas eu não gosto de arma de 3 de dano, eu acho 3 de dano muito apelo, eu acho que a graça é caçar. Tudo bem, você tira as armas de 3 de dano. Entendeu? É, o jogo te permite isso. Você não tá quebrando o jogo quando você faz isso. Você escolhe muitas vezes a dificuldade que você quer ter. Uhum. É, inclusive o manual fala da questão da customização das abominações e dos necromantes pra você montar a cabala dos necromantes como quiser. Porque às vezes, hoje eu só quero jogar com o necromante tipo tal, porque eles ganharam regras especiais os que vieram. Ah, ainda ou bem. Então, hoje a gente só vai jogar com o necromante X e Y, não vamos jogar com todos eles. Mesma coisa com as abominações. As abominações, por diversão, eu recomendo usar todas que você tiver. Uhum. Mas você pode customizar. Não vai rolar usar essa daqui porque eu não quero demorar um monte na campanha. E assim, você chegou a alguma situação de ter mais que uma abominação no campo? Diversas, cara. Com um fogo de dragão, o Daniel subiu 58 níveis. 58 níveis pra quê, cara? Ignorância. Extrapolou, né? Na regra lá da Season 2, você pode dar. Ele dava até a volta, se ele quisesse. Então, ele deu a volta, porque a gente usa essa regra, né? Ele deu a volta. Eu gosto de não dar a volta. Eu acho que faz você... A decisão tem peso do poder, sabe? Você fala, tipo, caralho, e agora? Não, mas a decisão pra todo mundo tem peso, menos quando o cara sobe 58 níveis de uma vez. 58 níveis, é. Uma coisa que, pra mim, acho que vai ser o complemento perfeito pros futuros zombicides, que daí dá pra você integrar e tal, é você ter a questão de você fazer a campanha e você ter a questão de você ter níveis de uma campanha pra outra. Isso, pra mim, é o que eu mais quero pros zombicides, porque daí vira um RPG do jeito que você quer, sabe? Isso aí eu vou ter que concordar contigo. Massive Darkness vai ter isso. Né? Eles já explicaram, tem toda lá uma árvore de poderes, de habilidades. Mais alguma adicional você quer? Não, eu acho que por hoje, por mim, seria isso, mas eu ainda pretendo incentivar pra gente fazer um específico de Arcadia Quest futuramente. Só tô esperando a cabeça jogar ele, nem que seja comprar, porque daí a gente vai fazer com certeza, e eu quero convidar um amigo que é ouvinte nosso, né, o Lucas Nakai. Oi. Ele também tem a expansão Beyond the Grave, eu quero algumas opiniões dele. Então, aguardem por mais notícias de Arcadia, Beleza. Né? Beleza. A gente vai ficar por aqui em mais uma edição do podcast Jogatina BG. Lembre, a gente também tem nosso canal no YouTube, o Excel, a gente comentou sobre o vídeo do unboxing, né, de tudo que ele ganhou lá do Kickstarter, tá muito maneiro. Cara, você vai ver o tamanho daquelas miniaturas do Bobinatrol lá, cara, é gigantesca perto da abominação da caixinha. Se você tá ali acostumado com umas miniaturas gigantes, por exemplo, do Blood Rage, você vai ficar de cara também com o tamanho daquela Abominatrol, cara, é muito, muito grande. Além disso, você pode mandar mensagens através do Ludopedia pro nosso podcast, a respeito do que vocês jogaram recentemente, né? A gente quer saber também se vocês concordam com algumas opiniões. Pode mandar e-mail pro jogatinabg@gmail.com e acompanhar o Cabeça lá no Projeto X. Oi. Com certeza. Eu acho válido. Vai acompanhar o Cabeça no Projeto X, vai me acompanhar lá no beatstudioamp.com.br, lá sobre músicas e videogame. Cabeça lá do Projeto X sobre cultura pop em geral, né, Cabeça? De tudo. De tudo, oriental, né? Ocidental, novela. Novela, tudo. Né, cara? Tá fizeram com o Banacão já, né? Cara, sim. O Banacão clássico. Cara, é o Kojima, né? Novela Kojima. Eu sinto falta. Eu acho que a televisão brasileira necessita de mais cenas do nosso pescador parrudo. Sim. Um clássico. Aquele, que homem maravilhoso. Que homem maravilhoso. Bom, então é isso, gente. A gente deixa esse Pokémon de lado pouco. A gente termina mais uma edição do Jogatina BG. E nos vemos no próximo turno. Yeah! Furadeira 2! Furadeira 2, brincadeira, olha só.